Leia, leia, leia, leia. Sereias Clube, promoção Páscoa. Chupeta 5. Xoxota 20. Bútico, R$29,99. É proibido limpar o pinto na coxinha. Visa, Master, Credit Card. Aceita cartão. O que é Bútico? O que é Bútico? Deve ser o Bútico. Bútico, eu não sei o que é Bútico. Nossa, tô gravando, gente. Tudo tá gravado. Só pra avisar. Você nunca sabe como maldoso eu tô na edição. Olá, pessoas do mundo! Bem-vindos à segunda edição do podcast Sala de Cinema do blog cinemaestranho.blogspot.com. Meu nome é Thiago, eu sou seu host. Tenho hoje aqui comigo a senhora Priscila. Olá, eu não sabia que a vida dos deuses era tão chata e aí precisavam do BBB dos humanos. Edu. Oi. Aê. Oi. E vamos embora. Release the Kraken. Hoje nós vamos falar sobre Fúria de Titãs, um filme épico, maravilhoso, moderno, remake de 2010. Estão proibidos comentários sobre o filme antigo, por favor. Só pra saber de quando é o filme antigo? Não sei. Boa pergunta. Tinha um filme antigo? Como eu proibi comentários sobre o filme antigo, eu vou incluir na regra e não vou responder. Tá bom, tá bom. É muito justo. Hoje, ao contrário do primeiro episódio, vai ser um pouquinho mais centrado, porque a gente acabou de assistir o filme. Literalmente acabou de assistir o filme. E depois de muito sofrimento, quase duas horas, de muito sofrimento em Blu-ray, sensacional, alta qualidade, maravilhoso. Estamos aqui com notas preparadíssimas para atacar esta pérola do cinema moderno. Vamos começar pelos dados técnicos. Hoje sem elenco, porque o elenco é irrelevante, o único famoso é o cara que fez o Avatar. Não, Leonisson não conta porque ele tava no outro filme. Não, mas ele é famoso. A gente já falou no filme do Leonisson, a gente tá falando do filme do Leonisson de novo. Sim, né? Filmes Leonisson só. Filmes Leonisson, é o podcast Leonisson do blog Cinema Estranho. Não irei falar do elenco porque o elenco é confuso e ninguém conhece, ninguém fez outro filme. A bilheteria inicial desse filme foi US$163 milhões no mundo todo. Isso. Tá? Incluindo o 3D, sensacional, que é o único 3. Filme que vende o 3D e não tem 3D. O orçamento do filme foram 125 milhões. Tá bom? Não tá bom, né? 163 milhões de faturamento, 125 de renda. Não vale, né? Aliás, 163 milhões dos Estados Unidos. 493 milhões no mundo. Retiro o que eu disse. Mereceu uma sequência. Vamos lá, para a sequência. Já vai lançar a sequência. Aliás, sequência que irá sair ou no momento do lançamento desse podcast ou um pouquinho antes. A gente vai sair junto. Provavelmente. Vamos à sinopse. Mais uma sinopse sensacional retirada do mesmo site da última vez. Se preparem. Em Fúria de Titãs, a disputa pelo poder lança os homens contra os reis e os reis contra os deuses. Alguém viu isso no filme? Eu não vi. Não. Mas a guerra em curso entre os deuses já é suficiente para destruir o mundo. Nascido de um deus, porém criado como homem, Perseu, Sam Worthington, Jake Sully, se vê em defesa para salvar a família da aniquilação por Hades, Ralph Fiennes, Voldemort, o vingativo deus do reino dos mortos. Sem nada a perder, Perseu se oferece como voluntário para comandar. Pois é. Para comandar a perigosa missão de derrotar Hades. Vai lá, amor. Vai lá. Antes que a gente consiga obter o poder de Zeus, Leonisson, que estava no episódio passado, e instalar o inferno na Terra. Liderando um grupo de guerreiros, Perseus, e o nome muda um pedaço do outro, parte numa arriscada jornada nas profundezas dos mundos proibidos, combatendo demônios cruéis e monstros terríveis. Ele somente irá conseguir sobreviver se aceitar seu poder como um deus, desafiar a sorte e criar seu próprio destino. Não sou uma sinopse de um filme que merece uma sequência? Merece uma sequência, vai. Vamos ser sinceros. Então vamos lá. Assim, pra quem assistiu, né, não sei, o povo vai lembrar o comecinho do filme. Surge um caixão boiando do nada no mar. Caixão egípcio. É. Vamos deixar claro isso. É um caixão egípcio. É. É um caixão egípcio. Aí um senhorzinho lá, mais pra lá do que pra cá, abre o caixão. Engraçado ele. Fácil. Cabelo preto e cara de 85 anos. É. Bom, abre lá, tira só quatro travinhas e encontra dentro uma mulher molhada. Com um bebê, seco. Seco. E um caixão sem água dentro. E um bebê vivo, gente. Nem roxinho ele tava. Não, mas até vale, até vale. Ah, ele... sabe que ele é um semideus? É. Ah, não, meu Deus. Ele podia estar meio desacordadinho assim, vai. Vai ficar um pouco mais verdadeiro. Não, ele estava feliz, ele estava. Ah. Ele veio das profundezas do mar. Abre tão fácil o caixão que devia estar lotado de água. Não, o caixão ele tinha duas argolas fechando ele. Não, quatro, tinha duas de cada lado. Quatro? Eles puxam quatro? Eu vi duas. E água. Balos fracos dentro do caixão. Não existia água nenhuma. Fiquei pensando como é que aquele senhorzinho conseguiu tirar o caixão do nada. Pois é, né? Interessante. Porque mais pra frente ele tem dificuldade pra puxar a rede que tá enroscada nos corais. Ah não, mas aí ele já apodreceu já. Ele passaram-se 15 anos e ele apodreceu. É, mas no começo do filme ele já parece que tem uns 108, assim. De qualquer jeito, ele tá muito velho pra estar com aquela mulher, né? Qual o nome dela mesmo? Não sei. Indignada. Nome da mulher, eu não sei. Eu sei que a filha chama Tecla. Tecla. A filha chama Tecla. Não sei se é Manara, alguma coisa assim. A mulher é Manara. Manara? Marmara? Manara. Tá bom. Maná. Uma coisa que me chamou muita atenção logo em seguida as cenas do barco é por que diabos ele tem uma aziazinha toda vez que dá um relâmpago? Não, é uma pontadinha no coração, assim. É azia, aquilo pra mim é azia. Botou a mãozinha no peito e azia. É o refluxo. Refluxo. Ele tem uma hérnia de hiato. Refluxo. E uma coisa aqui que eu percebi também é: passam 2 anos, o pai apodrece, tipo Yoda, de um filme pro outro. 2 anos? Não. 12 anos. E ele apodrece, e a única coisa que muda na mãe é um coque. O cabelo dela está amarrado. É para parecer mais madura. Isso, porque um coque é a única diferença entre uma mulher velha e uma mulher isso. nova. Agora, deixa eu fazer um comentário. Eu lembro do pai do Perseu ali, do senhorzinho mais pra lá pra cá, que falou. Ele já sabe o destino do menino? Porque ele começa a falar assim pra ele: não, porque você um dia vai salvar o povo. Bom, considerando que ele encontrou ele num caixão dentro d'água, ele devia imaginar que... Você sabe o destino das pessoas? Não, ele acho que ele tá falando, ó, tem alguma coisa estranha com você. Ele no futuro virou o Kevin Costner em Waterworld, né? Isso, exatamente. Ele tem guelras. Outra coisa que eles não mostram é o que eles fizeram com a mulher do caixão, né? Ah não, é whatever. Tipo, olha, esse tá vivo, né? O outro tá morto. Joga de volta. Virou lenha, né? Volta pro mar oferenda. Desovaram. Desovaram o cadáver. Desovaram o presunto. Com o cachorro, João. Reveste o cachorro. Não, o cachorro é mais valioso do que ela. O cachorro joga. Te vende o cachorro e compra um barco novo. Isso. Não, uma coisa também que é legal nessas cenas do barco é assim: assim que eles falam que passa 12 anos. E o Perseu, quando dá aquele relâmpago e ele levanta, não é mais azia que ele sente quando dá o relâmpago. É um mini orgasminho. Ele dá uma tremidinha assim, fecha o zoinho, tipo, É um susto, toma um susto. Não é susto, ele bota a mãozinha no peito, tipo, ó, oh, tô feliz da vida. É, o que vou fazer, deu um aperto no peito, acho que é isso, azia. Azia virando um orgasmo. Outra coisa. Cinetose, né? Cinetose, tá com vontade de vomitar, tá com aquela ânsia. Bom, eles vivem num barco, né? Eles vivem num barco. Isso. Ele não deveria sentir isso. É. Ele vive num barco. Ele definitivamente é o que ele gosta. Aliás, uma coisa. As pessoas que tipo, moram num barco sentem enjoo quando estão na terra? Deve ser estranho. Acho que na hora que pisa na terra faz um... Uou, não, será que a pessoa fica tipo, tentando andar de um lado pro outro assim pra ver se equilibra? Eu acho que deve dar um enjoo, cara, pra quem mora no barco. Você deve pedir pros caras que acompanham o podcast, mas os seus comentários sobre isso. Por favor, gostaria muito de ouvir. As pessoas que moram em barco sentem enjoo na terra? Deve ter alguém com ensino superior que sabe responder isso, né? Ah, agora. Uma frase que o pai dele soltou, que fez inclusive eu pausar e voltar ao filme. O pai do Perseu vira pra ele um belo momento. Está uma chuva do caralho. Não uma chuva. Tempestade. Vai vir, nuvens chuva, e relâmpagos. Né? De noite. Tá foda. Vai chover. E ele manda a seguinte frase. Mas não molha, né? Não molha. Não... Aliás, não chove nunca nesse filme, né? Relâmpago, nuvem e não chove. Aí ele vira para seu filho. Parece o dia em que você veio a mim. A tempestade me levou a você. Por favor, olhem o filme. Quem não viu o filme, volta o filme. Estava de assiste. Dia! Estava um sol da porra quando ele acha o caixão egípcio com a criança dentro. Não, épico puro. Podia ter sido assim, foi o dia que eu te encontrei, estava assim, chuvoso. Por que ele precisava falar da tempestade? Ah, porque foi um fato marcante. Mas ele achou que a criança estava chovendo. Choveu antes. Mas então, devia olhar para o céu, o sol. Depois choveu. Ah, não. No dia, aquele dia está. Ah, não. Podia ser, não, podia não, ser. E era de noite. Ah, podia ser. O dia que o... Fala sério. Ah, o filme continua, segue um pouquinho em frente e nós vemos o nosso barco com nossos pescadores heróis sensacionais. Dá e as estátuas. O chroma key dentro do barco. É sensacional, o chroma key é sensacional. É, e a estátua, né? Vemos os soldados derrubando a estátua de Zeus. Um bando de gente atacando as canelas da estátua. Porque, né? Vão desmontar na canela só. Ninguém pensa que o bagulho pode cair pra trás. Todo mundo, vamos empurrar, vai só. Cair pra frente. O bagulho deve pesar umas 60 toneladas. Vai cair pra frente. É. Causa uma marolinha. Não, isso me incomodou. Isso me incomodou pra caralho. Pra causar um caiu tsunami. Uma pedra gigante na água, que é a porra de uma estátua. E três gotas d'água voam. Molham as pessoas de leve. Todo mundo comemora. Ninguém fica puto, só onda nenhuma. Assim, foda-se. Só... O barco nem se mexe, cara. Só pra constar, ninguém viu, mas ele fez uma dancinha aqui, uma graça. Sensacional. Temos que comemorar. Quando as pessoas comemoram, eu comemoro. Em seguida, maravilhoso, sensacional. Um monte de bicho voador, que eu imagino sejam arpias, aparecem. Uhum. Se juntam. Fazem aquela fumacinha maravilhosa e viram o quê? Voldemort. Com o nariz. Ou a borboleta da morte, como ele aparece. É um pavão. Ele tem asinhas. É muito Priscila Rainha do Deserto. Ele faz outra referência, Priscila Rainha do Deserto, 2 episódios. Vamos lá, vamos manter a média. É um pavãozinho. Parecia que ele tinha fumado um antes. Não, sensacional. A voz do Voldemort tá sensacional. Isso, vestido como o John Travolta no filme. Qual o nome? Battlefield Earth. Se vocês souberem o nome do filme em português, por favor, nos avisem. É o filme da Cientologia. É um dos piores filmes já feitos. Assistam e nos digam o nome que a gente não lembra. É, e uma coisa que eu não lembro é por que o barco afunda, do barco do Perseu? Cai uma pedra. Cai um pedaço da estátua, não é? Não, mas a estátua já tinha caído na água já. Foi o Hades que afundou. O Hades que afundou e puxou pra água, pra dentro. Mas, tipo, só o barco deles. A bomba, ele vira uma bomba, não vira? Ele afunda na água. Bate no barco, explode o barco. Mas só o barco deles. É o único barco que tem na água. Mas não faz sentido, mas tudo bem. Ué, eles acharam que eles estavam bem ali pro povo que levou a estátua. Whatever. Lógico não por trás disso. O barco afunda. Me expliquem. As pessoas ali moram no barco, certo? Pai, mãe, filha e Perseu. Como ninguém sabe nadar? Exceto o Perseu. O barco não tinha porta. Ninguém tá contando que eles vão cair na água. Eles estão na água, eles já estão na água, porra. Eles vivem naquilo. Como no barco, eles não nadam. Não, mas o barco deles não tinha porta. E como que eles tomam banho? Não tinha porta. Assim, né? Não vou entrar nesses mesmo. O banho já é um negócio que tá exigindo muito. Mas pensa assim, tem uma porta... De chuva, que eles não entram no mar pra tomar banho, né? Nossa senhora. Mas não, mas pensa comigo, não tem porta. O barco não tem porta. E eles fazem questão de mostrar isso quando o Perseu tem um mini orgasminho e o pai dele levanta a cabeça. Fala assim, meu filho, tá foda essa chuva, né? E não chove. Não dá pra dormir, né? É, não tem porta. Afunda o barco e nego morre afogado. Como que o marinheiro morre afogado assim? Porra, cara. Isso me incomodou demais. Perseu vai lá, arruma o barco. Não. E ninguém tá nadando. Tá todo mundo só ali, tipo, esperando meio boiando dentro do barco ali. Não, afundando. Mas assim, as pessoas estão se afogando. Ninguém tenta sair. O cara abre um buraco ali. Todo mundo um caga, soco. Né? Todo mundo caga. Pode ir. Deixa pra lá. Vou morrer mesmo. Aliás, vai embora. Quero manter aqui uma sessãozinha. Qual o nome do pai do Perseu? Pai do Perseu. Ninguém responde, tá tudo certo. Nome da irmã do Perseu. Tecla. Tecla. E não ia nascer uma outra criança? Não, não. É a tecla. Falha minha, sou burro. Vamos lá, eu quero que vocês me digam os nomes dos personagens do filme conforme eu for chamando, tá? Vai ser ao longo do podcast isso. Ah, agora vamos para a cena dos deuses. Primeiro, concílio dos deuses, que parece Star Trek, cheio de flares. Não, é a tábua redonda. Eles estão em círculo, cada um brilha mais que o outro. O Apolo é um índio. Não, o Apolo é o Zeus do Imortais. Nossa, ele, não, é, ele, é, o Zeus, ele é o também, Zeus do Imortais. Mas ele é o Zeus do Imortais. Ele Imortais, ele tá dourado. A roupa fabuloso. De Zeus. Ele foi promovido. Foi promovido. Exatamente. De Apolo a Zeus. E uma coisa que me incomodou é assim, é, eles ficam em cima, o quê? É um tabuleiro do jogo da vida enorme, assim? Uhum. E eles ficam andando. E como que eles andam naquela merda? As pessoas não são esmagadas pelos pés gigantes deles que estão ali passando. Porque o Big Brother tá rolando ali embaixo. É. Né? Não pensei nesse detalhe. Uma coisa assim... São as nuvens, eles são deles. Eles andam por... Eu não sei se vocês repararam, Poseidon aparece nessa cena. Uhum. Bonitinho com o seu tridente. Ele só aparece nessa cena. Só aparece nessa cena. Cabelinho enroladinho. Macho bonitão. Pra caralho. Macho pra caralho. Eu gostei daquele pega rapaz assim. Aquele cachinho pega rapaz bonito. Aquele Babyliss. Na testa. Babyliss. E o cachinho na barba. Ótimo. Aliás, eu amei Poseidon. Pra quem quer penteado pra casamento, pra evento. Esse chique, filme é sensacional. Esse filme é a sugestão. Só uma dica. Embutida, peruca. Eu vou fazer um no meu, hein? Só uma dica. Copiem os penteados dos homens. Não das mulheres. É, porque das mulheres só se varia. É coque e cabelo solto. Coque e cabelo solto. E coque, só pessoa velha. É. Pessoa nova não usa coque. Que é, como eu disse, a diferença entre uma pessoa nova e uma pessoa velha é a porra do coque. Sim. Assim. Oh, mas aquele penteado do Draco, até eu quero fazer aquele lá. Mas não chegamos em Argos ainda. Agora estamos indo para Argos. Os deuses têm aquela discussãozinha sensacional. Vem o Hades pigarreando. É. Que aquilo é muito charuto, né? É. Vem que pigarreando preto. Sujo. Sujo pra caralho. Troca. Estamos em Argos. Dá pra ver a testa dele, que tiveram que com a cola. A testa. Estamos a em Argos. Né? Estamos até em Argos. Na cabeça. E uma coisa que me incomoda em Argos é assim, voltamos para a cena, todo mundo descendo do barco. Ah, somos o último barco a voltar? Não, vocês são o primeiro. Quem é aquele ali? O que cheira peixe, fedidinho, ali com a cabeça raspada, estilo soldado. Ah, achamos ele entre os sobreviventes, entre os mortos. Ele era o único sobrevivente. Tá. What? Tudo bem. Detalhe. Cabeça raspada, todo mundo é cabeludo, barbudo, ninguém sujo. Faz uma barba e ele tá limpinho, cabeça raspada e barba feita. Não, a não, barba dele ainda é um pouquinho aquela barba meio ralinha. Não, não. O cabelo, acabei mas de voltar de Iraque. Vamos pensar assim: barba, às vezes o cara não tem, acontece, às vezes a pessoa não tem barba. Ah, não, mas ele tem. Mas o cabelo dele tá raspado à máquina. Ele exatamente. Tem barba. Tá foda. Tá foda. Acabou de fazer um tour no Afeganistão. Exato. Lutou com os deltas. Isso. Uma coisa que me incomodou bastante nessa cena de Argos, quando eles voltam de barco, e me incomodou assim ao longo do filme todo, é a porra da armadura de borracha. Dá pra perceber que é uma armadura de borracha. E o tênis? Não, calma, a gente vai chegar no tênis. Fica tranquilo. A armadura de borracha é foda, porque toda vez que se você vê um cara ameaçando dobrar, a armadura dobra. E isso é foda. O cara pula e a armadura não pula. Por quê? Porque ela é borracha. Mas eles têm que fazer alguma coisa pra conseguir pular. Não, não precisa. Os caras pulavam na Grécia com armadura de ferro. Por que eles não vão conseguir pular com a armadura de ferro? Ah, meu Deus. Não, é um filme. Então vamos, estamos indo meio cena a cena aqui. Vamos continuar. Entra-se, né? Ali na sala dos reis. Não, Cassiopeia. Calma. E calma. O pregador hindu? Que é não. Britânico. O Hare Krishna grego. Não, magrelinho lá. Fala inglês britânico, né? Não, não, todo mundo fala inglês britânico nessa Grécia zoada. Na verdade, em todos os filmes que eles têm que fazer alguma coisa algum mais sotaque épica. Antigo. É, a ideia deles é fazer um sotaque em inglês. É, tudo épico é britânico. Isso. Né? Tudo é britânico. Assim, já cagou, vamos fazer um sotaque em qualquer coisa, né? Uhum. Então, entramos, agora sim, entramos no salão de Argos. Rei Blá. Bonito alguém cabelo. Lembra o nome? Bonito cabelo. É, alguém lembra o nome do rei? Não é Cássio, Celso, sei lá, alguma coisa assim. Você que a mulher dele chama Cassiopeia, é a rainha bêbada. Isso. Por que que a gente lembra da rainha Cassiopeia? Coque e vira véia. Por isso que a gente lembra dela. E essa peitão. A gente lembra o nome. Peitão, mãe com peitão, peitão, peitão, filha com peitinho. Alguém me explica isso, por gentileza. Eu já falei, às vezes ela puxou a genética do pai. Ah, pai, o pai não tinha peitos. Mas a avó dela podia ter. Não, mãe, não interessa. O pai não tem peitos e a mãe tem peitos. A mãe tem peitão, tem a filha tem peitos. Ela puxou a genética do pai. Não interessa, o pai não tem peitos. O pai não tem peitos. Tá. Vamos lá. E toda aquela baguncinha, aí a rainha a falam que ela tá bêbada. Ninguém viu. Ninguém viu. Você viu ela beber? Eu não vi ela beber. Ela já chega com o copinho na mão. Foda-se! Falando copinho assim, na mão é bêbado? Quem tá com copinho na mão manda é bêbado? Filha beber. Não, ela manda a filha beber. Bebe um pouquinho aqui pra ver se sua cara fica melhor. Ah, lógico, filha nojentinha. Mas isso é o que o bêbado fala pro outro. Não, mas quem tá com copo na mão, não. O bêbado é aquele cara que bebe, você vê ele tá beber. Tá implícito. Não, não interessa. Implícito a porra nenhuma. E ela faz uma ceninha. Pra entender que ela está bebendo. Por quê? Pra depois aí ela vai lá, faz uma ceninha. Fala, nós somos os deuses, olha minha filha, como a minha filha é linda. Você é bêbada, tá? Mega mania. Mas eu não vi ela beber. Pra mim, ela é só uma mulher muito feliz, é só isso. E ela vira. Isso é ótimo, tem uma mãe que. Né, fala pra você continuar bebendo. Exato, isso. Toma aí, minha filha, que é minha foto. Tem muita que faz isso. Então, ela continua e vira assim: os olimpianos deviam ter inveja desta minha filha. Minha filha é linda, minha filha não sei o quê, minha filha é maravilhosa, blá blá blá blá blá. Acabou o discurso. Não é nada demais ela. Calma. Vai. Acabou o discurso. Entra aquela fumacinha preta. Voldemort. E lá vem Voldemort. A borboleta da morte. Ele surge como a borboleta da morte de novo. Que é a porra da asinha de borboleta, cara? Eu realmente não entendi isso. Faz ventinho. Faz aquele ventinho. Aí ele vira um tornado que eu não entendi. Era um tornado de imã? Porque ele só puxou quem tinha, tava com armadura e segurando espada. Basicamente um buraco negro. Não, né? Ele sugou não, todos mas ele não os puxou soldados todo mundo. E ficou só o Perseu. Puxou soldados, que é quem poderia ameaçá-lo. Não! Ficou só o Perseu. Não! Voa mais gente dos ladinhos, assim. Não voa só a galera que tá de frente pra ele. Não é isso, não. Ele puxou quem era escudo. Não, mas é assim: primeiro ele gira, aí ele puxa espada, puxa escudo e puxa o maluco que tá de armadura. Falei, pronto. Magnético. Magnético. Fechou. Aí começa a puxar gente que não tem nada a ver com nada. Vamos puxar todo mundo. E não era, faz sentido essa eu porra. Eu acho que era pela intenção, as pessoas que queriam, né? Estavam exaltando ali a rainha. E nesse momento, Perseu está lá paradinho. E me lembrou uma cena da Marilyn Monroe. Aquela sainha voando. Com o tufão. Não, foi Marilyn Monroe. Aquela a sainha dele dá uma sambadinha assim em volta dele. É charmoso. Não reparei nessa hora. Charmoso. E aí a rainha simplesmente vira para a fumaça e grita: quem é você? E a fumaça responde: Voldemort, bitch. Para em frente à mulher, totalmente indignado. E fica, ele reclama, ele desceu. Vê se eu tô certo. Ele desce para a porra da festa dos reis de Argos para reclamar que. A princesa foi chamada de mais bonita do que eu, as deusas. Eu tava esperando o quê? Ele fosse eleito a mulher mais bonita do Olimpo todo. Eu sou a mais linda, eu a borboleta da morte. E logo em seguida, ele dá esse aviso, deixa a rainha velha, que aparentemente todo mundo esquece disso, história pra frente. Ninguém cuida da rainha, a rainha não cai morta, ela só fica velha. Então a partir daqui, cagamos pra ela. Ela não cai morta, ela fica ali paradinha, velhinha. Ela tá sempre morta. Não, tá velha. Não, estátua. Não, Medusa, pô. Não, ela não vira estátua, Pri. Ela fica velha e assim. Só velha. Não, pra mim ela tava semi-morta. Não, ela olha, dá até uma piscadinha. Ela olha, dá até uma piscadinha pro Voldemort. Mas dá subentendido. Ela não cai, morto cai. Não, mas tá subentendido que ela morre. Não, pra mim subentendeu que ela ficou velha. Isso, ela ficou velha. Não, mas ela esqueceu de morrer, pronto. Ficou velha antes de morrer. Hã? Ela não aparece mais. Por quê? Eu gostaria de saber o que aconteceu com a Rainha Velha de Argos. Vamos esperar o 2, às vezes aparece. A Rainha Velha de Argos volta, voltada no Pegasus sogra. Branco, né? Com uma sogra agora. É com um andador. E logo em seguida que Voldemort deixa a mulher meio semi-morta, como semi-morta. Foi pedido, ele dá esse aviso e ele recua. E voa, todo fabuloso para fora. Rainha, é Priscila, Rainha do Deserto. Terceira referência dos episódios. Ele voa em sua fumacinha e suas asas pretas e vai embora. Aliás, e nesse momento, que eu até nem anotei aqui, ele fala para Perseu, viradinho para Perseu, fala que esta é a ordem de seu pai. Ninguém explica como ele sabe, por que os outros suspeitam, e do nada, Perseu é um semideus. Ele fala. Perseu é um semideus. É uma frase. Ué, ele nota, ele puxa todos os homens. E só ficou ele. Não puxa todos. Peraí, colega, deixa eu falar. Ele puxa lá os soldados com os escudos, lá que tava todo mundo atrás dele. Puxa todo mundo. O único que consegue se segurar é o Perseu. Ah. Aí ele fala, interessante. Mas não podia ser filho de Apolo? O Zeus não poderia chegar pro irmão Bonitinho dele e falar, ó, tem um filho lá embaixo. Bonitinho é o Poseidon. Hein? Oi. A gente não podia chegar pro irmão dele e falar, ó, eu tenho um filho lá embaixo e é esse aqui. Podia dar uma cutucada, né? Dar um aviso ali. Podia ter avisado. Quando teve o... Depois aparece mais pra frente no filme explicando, né? O quê? De que, como é que ele é o filho do Zeus, né? É, aparece aquela cena de... Aquilo então, é uma sacaneada épica, cara. O Zeus subindo pelado pro céu, assim, meu filho, onde você tá? É, aí chega pro irmão, olha, tava lá embaixo. É Zeus pelado, e ele faz isso e toda vez. É quinta-feira, é quinta-feira, Zeus tá pelado, é quinta-feira. E é o Leonisson, não é qualquer vez. Em outras palavras, quando ele subiu lá, basicamente o que aconteceu foi um episódio de Two and a Half Men. Isso. Continuamos na história. Agora somos apresentados a Draco, o soldado mais legal e o único que a gente vai lembrar o nome, exceto o Eusébio, porque o Eusébio fica fazendo merda. Eusébio faz merda a cada 30 segundos, então a gente lembra o nome dele. Agora porra, temos Eusébio. Draco. Porra, Eusébio, é. Tem Draco, Voldemort e o Harry Potter. Harry Potter na Grécia, isso. Harry Potter na Grécia. Temos várias referências a Harry Potter. E logo em seguida, assim, Perseu foi eleito semideus. Uma frase de Hades e Perseu é eleito semideus. Uhum. E agora vamos lá. Semideus, você sabe, você não sei o que, vamos te torturar. Primeiro que torturar um semideus não é a melhor ideia do mundo. E aí em seguida assim, estamos torturando para conseguir informações. Chega o maldito rei, vira e mais ou menos fala assim: você é estranho que eu não sei o nome, mas acho que é um semideus, mas não tenho certeza. Por favor, salva minha ilha. Você acabou de chegar, mas salva minha ilha. Cara, por quê, né? Por quê? E voluntariamente ele foi lá. Nossa senhora. Ele foi voluntariamente lá. É você que vai. Vai. Super voluntário. Aliás, na cena anterior aparece um dos melhores personagens do filme, a minazinha Ayo. Uhum. Ayo. Ela tem tanta expressão quanto uma estátua. E é sensacional. É engraçado que eles querem forçar a goela abaixo. Ele é o par romântico. Ela é o par romântico. Que não colou. Não de cola. Novo. Não cola. Você só lembra o nome dela porque são duas vogais. Não dá pra saber a idade dela, mas que é muita idade perto dele, né? É tanta idade que ela não tem mais expressão. É foda. Aí ela desce pra cela. Ela é velha, botaram um pancake ali, bravo. Nossa, exageraram, hein? Com a cara branca e o pescoço marrom. Então, aí eu vai visitar o Perseu na cela e. Ela faz aquele flashback da sacaneada maior de todas da história. Que é o quê? Ah, estamos fazendo uma guerra contra o Olimpo. O rei... Blá? O rei das tranças. Blá, blá, blá, lá. O rei que ganha um chifre depois de cair um raio. Ah, o cara que sobrevive é um raio. Ele é fodido. Ele vira... Como é que é o nome do rei? Acrésio, eu acho. Nome do rei? Não. Nada? Não. Pois é, tá foda. Caliban, é. Sei lá, whatever. O maluco que leva o bafo do Hades. É, e ela conta toda a história da sacaneada que Zeus deu pra ganhar a guerra. Que vira simplesmente ele assim: ó, rei que está atacando o Olimpo. Eu comi a sua mulher. Recue. Peraí. Eu só subiria o Olimpo mais rápido agora. Tipo, agora fodeu, agora é pessoal. Aí ele toma um raio, cria ele um chifre. Ele toma o raio e ele ainda sobrevive e tem força pra jogar o caixão sozinho. Tá. Sozinho no mar. Numa cena anterior, os caras estão acho que uns 5 ou 6 carregando. Depois do raio, não. Ele consegue jogar sozinho. Mas o velho pescador tira sozinho da água. Ah, é verdade. Esse caixão deve ser muito levinho. Ou né? Muito pesado. É. E as pessoas são muito fortes. Não sei, bom, pode ser. São 6 pessoas pra tirar. Treinamento em um momento. Uma pra cada lado depois. Tá foda. Perseu reage a descobrir que Zeus é o pai dele, incrivelmente bem. Ah, legal. Não. Sobrancelinha. Não. Depois, aí ele descobre, tipo, ah, Zeus é meu pai. Caguei, foda-se. Ele não reage. E aí fala, ah, você tem que salvar a ilha, se revoltar contra os deuses. Aí temos o primeiro momento no filme em que Perseu junta a sobrancelhinha e a música faz pam pam pam. Acontece umas 45 vezes durante o filme. É falar deuses, Perseu junta a sobrancelhinha e faz pam pam pam. Excelente, excelente. E aí muda... ah, o cenário começa a trocar. É, isso. E eles ficam argumentando uma coisa que é assim: o Kraken, se o Kraken derrotar o Kraken, Hades fica fraco. Por quê? Porque o Hades que pariu. Foi ele que criou o Kraken. Pariu! Pelo que fala no começo, ele que pariu, logo sim, na abertura do filme. Pariu, é, ele é além de tudo, é uma prodígio. É. Mas por que ele fica fraco? Porque, em tese, se você mata a cria de um bicho ou o filho de uma pessoa, a pessoa não tá bem ainda. Só se o Kraken faz parte dele, você mata. Eu lembrei de Harry Potter agora. Sabe? Ele é um Horcrux. Entendeu? Você mata o Kraken e ele fica meio, ai meu Deus, tô sofrendo. É, só se for. Só se for isso. Não é possível. Gente, é um Harry Potter na Grécia. É um Harry Potter na Grécia. Harry Potter na Grécia. Em seguida, vamos lá, agora Perseu está se armando para ir para a guerra. E até agora não sabemos onde ele vai. Ninguém falou, ninguém sabe. E Rei chega para ele de novo e fala: você estranho, semideus, que está cagando para a ilha. Deixou claro isso. Você não tá nem aí. Por que você não pega todos os meus melhores guerreiros aqui, a minha guarda de honra, meu melhor guarda, que cuida da minha filha, e leva com você? Para onde? Foda-se. Tira daqui. Não tô precisando. Só tô travando uma guerra contra os deuses. Pra que eu preciso de homem armado? Pra nada, né? Tamo legal. Leva o Draco aí. Tá sobrando. Já tinha morrido todo mundo na guerra. É, morre todo mundo. Os perde barco sobraram, pra caralho. Já manda os que sobrou, isso aí. Perseu leva. Tá bom. Não precisamos de defesa. E aí temos uma outra frase sensacional. Draco vira para Eusébio. É o Draco? Porra, Eusébio. Soldado camisa vermelha leva para Eusébio. Vira para Eusébio e fala: Eusébio vira e fala, o que eu levo? E a incrível resposta, igual a do Gary Oldman, o especialista, é: leve tudo. Ela resposta: leve tudo. Leva a princesa, né? Ele volta com a princesa, um baú de ouro, o rei, bota o rei nas costas, amarrado igual criança. Ah, vamos levar o rei e a princesa. Acabou o problema, né? Ah, precisamos sacrificar a princesa. Não, precisa mais, estamos levando embora. Fechou. Tá todo mundo fodido, vamos lá. Só que antes de sair da cidade, aí temos o primeiro momento de racismo no filme. Que são os incríveis estereótipos árabes. Você e essas coisas de racismo. Isso é racismo, cara. Isso é racismo. Olha, olha a cena, olha a cena. Vamos sair, estamos saindo. Somos soldados, somos tristes, vamos embora para onde? Ninguém falou ainda. Vamos falar depois que sair da cidade só. Estamos saindo, e aí do nada assim, duas pessoas te param. E a música troca num segundo pra um tema marroquino. Cheio de tambor e não sei o que. E o que? Irmãos Borat. Irmãos Borat aparecem. Eles não sabem falar inglês. Só falta eu falar o very nice. É o que falta. São irmãos Borat. Somos caçadores de monstro. Olhem nossos machados. Não tem problema. Vamos caçar monstros. E agora vamos lá. Todo mundo saindo da cidade, ninguém se perguntou para onde vamos. Agora seria um momento bom para perguntar: para onde vamos? Não sei. Segue o cara com a armadura de borracha com cheiro de peixe. É nóis. Em algum lugar a gente chega. Ele é um semideus, logo ele sabe para onde é ele está indo. É isso aí, o cara vem com uma bússola embutida. Ele sabe para onde ele está indo. Porra, eu sou filho de Zeus. Na cena seguinte, é sensacional. Aí é o rei Xablá, que tomou o raio, que tá com chifre. Que nossa, é o Calibus Caliban alguma coisa. É a vela derretida. Vela derretida. Tem ali uma falinha, Voldemort pigarreando pra cima dele. Uhum. E ele fala: ah, vem aqui, vem aqui, rei fudido. Dá uma bafejada nele. Aquele bafo preto. É bafo de charuto aqui. Tenho certeza. Hein? É quentinho, sai até uns foguinhos, mas não muda nada. O cara continua a mesma coisa. Ele só vira apaixonadamente, olha nos olhos de Hades e fala: eu lhe sirvo. Miau. Cantadinho, né? Próxima cena aqui. Voltamos para Perseu e sua trupe, seus trapalhões. E a primeira coisa que vemos nessa cena é a sandália de Perseu no Havaianas. Ele estoura o batido. Oh, meu Deus! Sou um guerreiro tão foda. Minha sandália estourou uma tira. O que eu faço agora? Troca por um Nike. Agora não. Soldado camisa vermelha, que você esquece o nome dele. É o que toca flauta. É o que toca flauta. É o soldado que toca flauta. Joga umas tiras de couro pra ele enrolado num bagulho. Ah, é verdade. É verdade, ele joga. Só que depois de algum tempo a gente vai descobrir que esta porra que ele jogou pra ele aparentemente é um tênis. É um Nike preto isso. Ou é um Keds? Com sola antiderrapante. É o Keds. Sola de borracha. Tem até cadarço, tá? Um cadarcinho voando no meio da cena. Então, temos agora aquela cena típica de acampamento, Senhor dos Anéis. Estamos todos ali rindo, comendo, blá blá blá, ignorando que daqui 10 dias release the Kraken. É, e o Draco, né? O cabelo com. O cara com o cabelo que todo mundo queria ter. Nossa, eu quero. Decide pegar o Perseu para treiná-lo. Vamos lá, você sabe manejar uma espada? Não, não sei manejar uma espada. E a incrível cena de treino mais curta de todos os tempos. São 2 minutos, no máximo. E do lado o cara é automático, já sabe se defender. O cara é um semideus. Tudo bem, ele vem com chip de autodefesa embutido no cérebro. Ele tem Deus dentro dele. Tudo bem, mas ele devia ter superpoderes, não saber lutar com uma espada. Eu tenho um Deus dentro dele. O cara fala pra ele, você tem um Deus dentro de você. Meu, o cara já vem com treinamento de defesa pessoal, Muay Thai e tudo mais. O cara super embutido. Tipo, já nasce fodido. Krav Maga e... Grima, detalhe, ninguém sabe usar isso para salvar o próprio pai que está se afogando. É. Deixa quieto. É. E primeiro momento que ele vira e fala assim: não vou usar nenhum presente dos deuses. Eu não sou um deus. Vou vencer isso como homem. Primeira vez que ele fala isso. Ele repete umas 4 vezes. Em seguida, temos Pegasus. Vários não, Pegasus. Plantação temos a... de Pegasus. Você plantação esqueceu de Pegasus. De um detalhe. Não esqueci. Não esqueceu? Não esqueci. Tá, tudo bem. O que? Do canivete dos deuses? É. Canivete dos deuses. Canivete vem antes. Canivete dos deuses vem antes. É, exato. João. Ele João. Vai de luz grego. Ele vai sabe pro matinho, e isso. Perseu vai pro matinho e encontra o canivete dos deuses. Isso. Você põe a mão, ele monta. Você solta, ele desmonta. Isso. Ele faz igual o sabre de luz. Ele acende, ele apaga. E aí ele joga na mão do outro cara e o bagulho desmonta. E é uma espada extremamente curta, cara. Aquilo não dá. Aquilo não dá. Aquilo é muito curto. É uma adaga. Tipo, por que a gente vai te dar uma arma de verdade, né? Toma aí. Essa porra aí. Corta um pão com essa merda. Passa aí manteiga. Depois disso ele vê o. Sim. Agora sim. Agora que ele fala: não vou usar os presentes dos deuses. Sou um homem. E aí ele acha os Pegasus. Só que assim, os deuses dão um Pegasus pra ele. Preto. Ah, bonito porque ele, hein? Tem uns 14 ali. Ah, mas o preto é mais. Não, mas o branquinho tudo bem. Intimida. Mas é assim. Os deuses cavalo viram. Cavalo branco é de príncipe. Cavalo preto é foda. Cavalo branco é do Gandalf. Cavalo branco é do Gandalf. Cavalo branco é foda. Mas o meu problema é assim: temos vários cavalos, várias pessoas. O quê? Racismo com cavalo preto? Não. Não, cavalo é preto. Cavalo preto é lindo. É? Cavalo é foda. Cavalo preto é foda. Só que o meu problema é: temos um monte de Pegasus. Plural, tá? O nome dele é Pegasus. Um monte de Pegasus. Por que só dão um? Ele tá andando com tipo uns 8 caras. Os deuses vão falar assim: ah, vamos te dar este cavalo. Não gostamos dos seus amigos. Achamos eles má companhia. Não. Se fode todo mundo. Ele vai voando, os outros vão a pé. Essa é a ideia dos deuses. Os outros são meros mortais, homens comuns. Custa você ajudar um pouquinho? O cavalo preto chegou, todo mundo falou assim: ih, fudeu. Voaram os outros. Meu, cavalo preto, foda, cara. Assim, não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. E aí eu vira e fala, passando a mão no cavalo. Ela eu, vi. Eu vira. Eu vira? Não. Ela vira. Ai, eu vira. Ai, eu vira. Não, eu vira. Se você ouvira, seria legal. É Io vira. Mas ficou igual eu vira. Eu vira. Io vira. Io. Io. Io. Io. Io vira. Passando a mão no cavalo preto. Ai, é que boa. E manda o seguinte: nenhum homem jamais o montou. Ui. Conquista essa frase. Seja o primeiro. Significa, é. Seja gentil. Ele nunca foi montado. Momento Brokeback Mountain. Pronto, sexual. Que é coisa. Muito mais divertido fazer isso. E aí ele simplesmente rejeita o presente de novo, porque ele é um homem. Ele não vai lutar com os deuses. E ele volta pro acampamento. E aí temos quem? O maluco do chifre, que eu nunca vou lembrar. O Caliba, o maluco que tomou o bafo de chá. O reizinho foi corneado. Isso, aí os primeiro morre o camisa vermelha, que você não, morre, não vê ele morrer. E em seguida, o outro camisa vermelha grita, que eu também não sei o nome. Que despedaça no meio. Isso, aí o maluco pega e parte o outro ao meio, ele com as mãos duas. Desmonta que nem Playmobil, né? Isso, guarda isso na mente, tá? Vai ser importante isso depois. E ele... Mais uma coisa, ele tá assim, ele acabou de partir um cara com as mãos peladas, sem nada, mãos duas. Por que que ele tem uma espada? Caso que ele precisa a mão de uma espada? Dele fale, tem uma espada. Por que que ele precisa de uma espada? Vai que corta a mão dele. É, exatamente. Caso a mão dele... Não... Vai que corta. É, vai que corta. Mas ele partiu um cara no meio, se ele encostar no cara, o cara morre. Por que que ele precisa de uma espada? Vai que a mão falha, né? Ah, come on. E aí vem, começa a cena de luta escrota, né? Tipo, vem o Draco... Tem uma espada, mas eu vou te dar um chute duplo no peito. Dois pés no peito. E ele bloqueia como se não fosse nada. Praticamente uma voadora de baile funk. Isso, voadora de baile funk. É. E uma ceninha pra frente, Draco vem correndo e corta a mão do maluco que bloqueou um chute duplo no peito como se não tá fosse vendo? Nada. Tá vendo? Pra isso é espada. Tá, mas quem perde a mão é o cara que eu perguntei do porquê que ele tinha espada. Então, por isso então, que ele tinha, pra se defender. É. Mas ele perde a mão. Ah, ele usa a outra mão. Mas ele tá segurando a espada com a outra. Como que ele vai se defender? É, tá, tudo bem. Tá. Por que ele tá. tem uma espada? Ele tem uma espada? Eu não sei, por que ele tem um pé de leão? Também não sei. Porque ele derreteu, gente. Não, ele sobreviveu ao raio. Não, mas pensemos. Ele bloqueia um chute duplo no peito de um soldado pesadão, assim. Corta a mão dele como se não tivesse, não fosse nada. Não sangra. Aliás, é até engraçado ele. Não, depois, cara. Vai sangrar convenientemente depois. Ai, assim. Caiu umas gosminhas pretas. Não, na hora. Na hora corta, ele olha pra mão. E não acontece nada. Ele olha, tipo, olha, caiu. Vou fazer outra, não, sabe? Vou pegar a minha maletinha de mãos extras e colocar uma aqui no lugar. É, deu a intenção que ele. Ia crescer uma mão nova, é. Tô esperando, mas não pode ser. Ele ia pôr um gancho. Pelo contrário, a mãozinha dele vira um. Que ninguém fala mais depois. A mãozinha dele vira tipo uma aranhinha, assim, ameaça sair e esquece. Ninguém mais toca nesse assunto. Eu não sei, eu achar. Eu, quando eu vi a primeira vez, eu achei que fosse depois dos bichos que eles enfrentam. Mas não é. E eu achei que o sangue dele virasse então, aqueles é isso escorpiões. Que ele vai enfrentar dois. Não. A mão dele? Pra mim, os escorpiões. É o Evil Dead isso? Ele vai lutar com a mão do cara, é isso? Não sei. Ué, o sangue gera escorpião. Não gigante. Gera! Esse é o problema! Por eu também não? Achei que gerava. Não gera! Tipo, ele, o sangue pinga e beleza, dali forma um escorpião. Só que o cara vaza depois e aparecem milhões de escorpiões. Não esquece que o maluquinho, o Darth Vader de madeira que aparece depois, eles ficam andando num escorpião. O cara saiu correndo, sangrando. Aí chegou perto dele e falou: peraí, apertou o pulso, saiu um pouquinho mais de sangue e falou: ó, esse escorpião vai ser maior, pode montar nele, entendeu? Não, o sangue dele não gera escorpião. O filme parece que dá a entender, mas não dá, não é isso. Da onde eles surgem então? Eles existem. Da onde eles vêm? Debaixo da areia. Mas eu, da onde ele sai debaixo da areia. Então por que que na cena, na hora que cortam o braço dele, mostra o sangue caindo na areia e afundando? Não sei. Pra depois sair. Eu posso é pensar, um sangue radioativo. Que sai o escorpião. O pobre do escorpião tava passando ali, pingou com o sangue dele. É, virou um super gigante. Da onde vieram os outros 40 escorpiões monstros? O cara foi sangrando pra todo mundo. Tinha escorpião. Tá, mas deu tempo dos Darth Vader de maneira colocar uma cela no... Bota uma cela no escorpião, aquilo não demora dois segundos pra ser feito. Eu gostei da parte que ele pega e dá aquela chocalhadinha básica, né? Pra sair, aqui, sair os últimos pinguinhos. Aqui vai ter o maior. Tá dois pulinhos assim. Isso. Balança mesmo pra não sobrar mais nada. Olha lá, agora sim. Agora acabou o escorpião. Mas antes de aparecer os escorpiões, eles saem assim. Vamos sair correndo atrás do cara. Beleza, tá com o braço cortado. Sangra, mostra que sangra. E eles viram e se dividem. Por que que eles se dividem? É pra garantir o terreno. Mas quantas trilhas de sangue você tem? Você tem uma trilha de sangue. Não precisa se dividir. Pois é, não me reparei nessa. É. Eles saem, entrou no governo. Vamos lá. Perseu e fulano. Perseu e camisa vermelha. Para a direita. Todo o resto. Irmãos Boratti. Vamos todo mundo pra esquerda. Vambora. E, cara, eles não se juntam. Eles se juntam depois. Cena da meleca. Essa cena dos escorpiões é sensacional, cara. Morrem muito mais soldados do que eles saíram da cidade como, assim. Morre uma porrada de gente. E o que, que você falou na cena, Edu? Que a técnica deles de se jogar na... É. Ao longo da cena eles vão basicamente se jogando contra as garras do escorpião. É. Daí, eles fazem isso umas 3, 4 vezes antes de perceber que não funciona. Se jogar em cima da arma do seu inimigo não é um bom jeito de derrotá-lo. É. Pega as bolinhas dela lá de caçador gaúcho, joga e arrebenta o ferrão do... Só o ferrão, né? É, vai ser inteiro. Não, e nessa cena de ação, assim, sensacional, você vê os irmãos Boratti fazendo a cena ridícula, né, cara? Tipo, o machado deles é a arma mais afiada do filme todo. Tipo, eles batem no escorpião, vão lá, pá, voa a pata, pá, não sei o que, corta aqui. E aí... Essa espadinha pesa pra cortar. Puta que pariu, cara, não corta nada. E aí, vai, cena, escorpião pula, estilo Indiana Jones, destrói tudo, o Perseu some, e aí temos o clichê número 49 de cinema, o herói sai melecado de dentro dos monstros, assim. É, fui parido pelo escorpião. Vejam quantos filmes isso acontece. Vamos lá, vai, Homens de Preto. Homens de Preto, Tropas Estelares. Tropas Estelares. John Carter de Marte. John Carter de Marte. E assim vai, temos um monte. Isso é muito, muito fácil de ser achado. É, agora, aí, e logo em seguida, os irmãos Boratti trazem escorpiões atrás deles, assim, correndo, que gritam. Os escorpiões começam a gritar. Eles gritam. É bizarro. Não, eles param, assim, é tipo William Wallace. Sabe? Não, é tipo William Wallace. Eles param, eles param em cima da montanha e fazem um uau! E todo mundo se caga, mas tipo, eu não sabia que um escorpião gritava. Ainda mais um escorpião gigante. Se ele é um escorpião gigante, ele pode gritar. Por que ele pode gritar? Porque ele é gigante. Mas... Bora, qual que é justificativa? Porque quanto maior uma pessoa, uma coisa que não grita começa a gritar, é isso? Você já viu um escorpião pequeno? Não. Então, ele pode gritar, você não tá ouvindo. Boa, boa. Escorpiões gritam. Por favor, testem isso pra mim. Biólogos, por favor, se manifestem. E continuamos, aparecem os Darth Vaders de madeira, só pra comandar uma gritadinha assim com os escorpiões. E agora Perseu está sofrendo com a mordida do maluco do chifre. Uhum. O Gollum do raio lá. Só que assim, o meu problema. Gollum do raio. Gollum do raio. O problema foi, a mordida dele, o veneno ele só começa a agir convenientemente uma hora assim depois, tipo. Pra dar tempo de lutar com o escorpião. Não, na hora que ele é mordido, ele fica sofrendo lá. Lógico, porque ele tá sendo mordido. Cara, é um pedaço da cena. Não, mas depois. Não é só depois. Não, ele caga pra isso. Febre. Não, mas ele caga pra isso. Ele sai correndo com o braço mordido. Luta com o braço mordido. É adrenalina. Dá a espadada no escorpião. Diminuiu, aí começou a doer. Mas é veneno dos deuses. Ah, daí, mas ele é semideus, esqueceu? E daí, o veneno do deus é maior do que o semideus. E o veneno não escolhe a hora de agir, ele começa a agir. Ele foi mordido. Tanto que assim, ele começa a apodrecer o braço da mordida. Então, não precisou chegar no coração, no cérebro pra fazer. Mas se o cara tivesse mordido com camisa vermelha, como você fala, ele ia explodir na hora, ele ia morrer na hora. Como acontece, ele, né? É semideus, ele sofre um pouquinho. Tudo bem, mas solta rainho até a mordida dele. Quando ele vai pôr a mão, solta rainho. Não é rainho, negócio. É rainho. Não é rainho. Ah, é rainho, sim. É rainho, sim. É, só tá mas isso daí pode ser da estática. Quando eu tava muito. Né, começou ali passando pé na areia. Isso. Muito atrito, estática. Isso. Ela, dá choque na pessoa. E o outro que sai. Ah, é verdade. Volta o outro soldado que sai correndo e fumaceando. Estou em chamas! Estou em chamas! E é o velho que ninguém lembra o nome, né? Foda-se. É o piadista, não é o piadista. É o piadista, é o engraçadalho. Ele vem correndo, estou pegando fogo. E corre e vem escorpião. Ele é tão incompetente que ele pegou fogo sozinho. Tá todo mundo morrendo, sendo despedaçado. sem envenenar nada, e ele conseguiu pegar fogo. Espontânea. Agora voltamos, corta a cena, voltamos para Argos. E, honestamente, o meu personagem favorito do filme, Hare Krishna Grego. Ele é o melhor de todos, cara. Ele é o mais sensacional. E aí ele faz todo um discurso, com aquela voz de adolescente que ele tem, esganiçada, vai pra cima, vai pra baixo, vai pra cima, vai pra baixo. Põe a mãozinha no fogo e faz um... O fogo aparentemente é igual água gelada. A reação é exatamente a mesma. Ele chora um pouquinho. Não, ele nem chega a chorar, ele faz só um... Ui, é. Aí mostra a mãozinha fodida. E eu fico pensando, por que ele põe a mão no fogo? Não era só sacrificar a princesa? Não, é pra ele mostrar que é pra sacrificar pelo sangue. Então, mas é só matar a princesa. Ele tá se sacrificando também. Mas o Hades falou que só precisava sacrificar a princesa. Não, mas ele tá falando ali o quanto ele foda, o quanto ele tá motivado pra matar a princesa. É, eu mas sou capaz de pôr a mão no fogo. Mas se você quer... Eu sou foda. Se você quer... Mas se você tá motivado pra matar alguém, por que você vai foder a sua mão que você vai precisar pra matar a pessoa? Pra dizer pra todo mundo. Vai matar a princesa na mordida, é isso? Ele tá cego pela ira, pela raiva ali. Ele tá. Hare Krishna grego não tem ira. Na verdade, uma das cenas que foi cortada depois, é, logo depois dele fazer isso, ele virando pra pessoa e falando: gente, eu não sei porque eu fiz isso. pensando bem, eu não sabia o que eu tava pensando. Foi uma má ideia. É. Não façam isso, tá bom? Porque os seguidores deles têm uma tinta branca na testa, parecendo ejaculação, assim, muito separado. Esse é um necessário. Nossa. Eu vi que o Thiago está assistindo de novo. Baixou o nível agora. Gozadinha na testa. Peraí que eu vou pegar o nível. Peraí que eu vou pegar o nível. Opa. Não, mas depois vejo de novo. Ah, não. É, que nojo. Essas pessoas ali, um com o negócio preto escorrido, o outro com a testa melada. É bizarro. Ah, e o Hare Krishna grego tá cheio de melado o tempo todo. Tudo quanto é lado. Tá todo melado ele. Então... E outra coisa que me incomoda assim, são a porra dos cortes. Tipo, cena do Hare Krishna botando a mão no fogo, que é irrelevante, corta, voltamos pra cena dos soldados com os escorpiões. Isso. E agora temos uma das cenas mais sensacionais, que é o quê? O soldado que veio em chamas, está lavando a mãozinha, e lá vem o Eusébio jogando a aguinha na mão dele, e fala, vamos lavar a mãozinha, chefia, lava a mãozinha, aí ele joga a água, aí ele olha pra mão assim, aquela cara, não, tem aquela cara assim... Tô com a mão molhada, minha roupa tá seca, não tô a fim de molhar. Eusébio, me dá sua sainha. Seca a mão na sainha do Eusébio. Que dá pra ver as coquinhas. Que é sensacional, né? Eusébio é foda. Olha. Eles são gregos, né? Eles são gregos, é. Eusébio era o alívio do acampamento inteiro. Todo mundo ia lá bater na cabaninha do Eusébio. Essa carinha bonitinha, não é, Tom? É, pois é. Ninguém levou ele pela habilidade. Ele tá praticamente implorando pra morrer, né? E demora, hein? Isso, demora. No final ele tá praticamente se jogando em cima dos monstros. Né? Por favor, me leve embora. Pior é quando o cara de madeira começa a aproveitar. Fica com farpinha. Essa é uma boa hora pra falar dos caras de madeira. Os mujahedin. Os mujahedin de madeira. Isso. Tem os magos de madeira, pilotos, feiticeiros da areia, pilotos de escorpião, falam igual Transformer. Uhum. Né? Basicamente, eles conversando é um transformador. Não, mas o Gollum forma palavras. Eles só fazem o tempo todo. E together, eles têm uma palavra. Juntos. Só. E ri. Antes do momento de racismo número 2. Na verdade, só deles estarem nessa cena já é um baita de um anacronismo, né? Porque. Se não me engano, eles são chamados de Jin, né? Isso, até no filme chamou eles de Jin. Isso é basicamente um gênio. É uma figura da mitologia árabe. Isso, é um gênio do deserto. Isso. É um monstro da areia. Exatamente. Mas, cara, voltamos. Ponto número 1. A cabeça do Perseu está raspada na máquina. O quão historicamente preciso vocês acham que eles estão querendo ser? Eles estão usando tênis preto só de borracha. Ele usa tênis. Aliás, reparem, pessoas, na cena dos escorpiões, onde você vê a primeira vez o tênis com o cadarço e tudo mais, solinha antiderrapante e tal. Dá uma olhada, dá uma pausadinha ali. Você vê em qualquer cena que ele estiver correndo, você vê. Tudo bem que pra andar na areia não é nada adequado, tênis, né? Ah, não. Mas pra andar em cima do escorpião é útil. É. Não derrapa. Uma coisa que me incomodou nas cenas de acampamento foi: eles têm barracas enormes, gigantescas. Quem tá carregando aquela merda? Você viu alguém com uma mochila? Tudo bem, mas ele está. Ele, da onde surgiu aquela barraca grega? Tipo, num acampamento de gente do deserto. É, Bergos, enfia no rabo a barraca e vem andando com a bunda juntinha, né? Pra não escorregar. Não, eles arrumam aquelas grispanas lá, deve ser da roupa deles. Isso, que né? Sussa carregar. Big Picture, novamente estou falando. Dá pro coitado do Deusébio carregar, vai. Deusébio, carrega a vareta aí, Deusébio. Carrega o pano aí, vai, Deusébio. Ninguém carrega nada, cara. É só armadura e espada, mais nada. Porra. O Eusébio devia estar carregando. Ele não aparece na cena. Os escudos. Por que usa aquele escudo, né? O escudo ele é só pra ser destruído. Mais nada. Mais nada. É. Segunda vez que Perseu fala: vou fazer isso como um homem. Não vou usar os presentes dos deuses. Ele é um semideus, porra. Ele tem presentes. Não vou usar esta merda. Foda-se. Aliás, um bom momento pra tocar nisso. Qual a mensagem do filme? Os deuses são bons, os deuses são ruins, devemos ir contra, devemos ir a favor? Alguma ideia? Não. Não? Nada? Não. Não. Então tá bom. Isso percebemos daí que a mensagem é super confusa. A gente sabe que eles são, sim, oscilam muito de humor, né? Bom, ruim... Release the Crack. Ele manda soltar a merda do Crack e depois ele fala: muito bem, você fez a boa, meu filho. Matou o Crack. Meu filho, você matou a porra do negócio que eu soltei. É, pois é. Eu solto, você mata. Bom trabalho. Eu sou super esperto. Boa, filhão. Estou orgulhoso de você. A moral da história é que um filme que arrecadou 4 vezes o seu orçamento não precisa de moral. Não precisa de moral. Precisa de moral. Devia ter um Transformer ali em algum lugar. Isso. Deu dinheiro. Agora, outra coisa. Aí eles começam a viajar. Falaram: já precisamos visitar as bruxas da puta que pariu lá. E a galera monta num escorpião, certo? Não, só ia falar que o momento das bruxas me lembrou do labirinto. Só. Sim, só porque elas carregam o olho na mão, assim. Não, só por causa disso. Não, e é legal, porque nesse momento das bruxas, o desenho da Disney e do Hércules é mais preciso do que o filme. Mas tá ótimo. Então, mais um momento, uma coisa que eu percebi: eles montam nos escorpiões pra ir até as bruxas e tem uns camelinhos. Quem tá nos camelinhos? São os fudidos? O Eusébio tá no camelinho. O Zé tá no camelinho. Tem que tá, cara. Sei. Não, mas é assim, outra coisa. Reparem no filme. Eles estão indo de escorpião, eles vão lá falar: estamos fazendo um bom tempo, vamos demorar só 2 dias para chegar. Aí quando eles chegam, os camelos chegaram junto. Porra, precisava do escorpião? É tipo andar de elefante, né? Não é mais rápido, é só bonito. Estiloso. A impressão que dá é que assim que eles saíram da cidade, alguém olhou e falou: putz, a gente esqueceu de dar um cavalo pra eles. Ah, não, eles já estão muito longe pra cá. Mas eles se viram, né? Eles se viram. Não, mas o Perseu, ele fica naquela de: ah, não vou usar os presentes dos deuses, vou lutar como um homem. Ele fica renegando o destino dele todo. Até morrer todo mundo. Ele espera morrer todo mundo pra ele poder usar tudo. É. A gente espera que depois de que ele viu um escorpião gigante, um bando de gente de madeira, ele ia falar: qual a diferença, né? Vamos começar a usar tudo que eles estão me dando. Mas não, ele mantém os seus princípios, né? Ele percebe que os princípios do Perseu são uma coisa bem difícil de ser alterada. Você achar que a última cena inteira foi uma coisa que forçou a percepção dele de mundo, mas não, ele continua determinado. Uma coisa que incomodou, assim, que a gente até comentou assistindo o filme, e não só me incomodou, incomodou todo mundo, por que Katsu Ayo fica... Io, que seja... Ayo Vira. Fica trocando de roupa de cena em cena. Ah, tá com um guarda-roupa amplo. Então. O Eusébio levou a roupa dela também. Porra, já tô ficando com dó do Eusébio, cara. Talvez. O Eusébio tá esperando pra matar aquela desgraçada quando todo mundo tiver dormindo. Ou ela e o Eusébio trocam de roupa. Ah, sempre pensa aquela saia. Ah, não, essa sainha tá molhada. Fulano enxugou a mão nela. Pode ser esse vestido. É. Ela é a rainha Amidala do filme, vai. Praticamente, praticamente. É, porque assim, ela não tá junto com eles, ela surge, né? Ela aparece, ela é ela tipo... Ela não foi com eles. Ela é o mestre dos magos. Ela é tipo o mestre dos magos. É. Sai sempre de trás da Uni, né? Filha da puta, sabe tudo e só aparece quando ninguém precisa. Aí Perseu vai conversar com o Liam Neeson, com os Zeus. E nessa cena foi foda. Porque o Liam Neeson aparece maquiado. E tipo, nossa, lápis no olho... Tá, pó de arroz, aquele monte de cachinho na barba. Puta que pariu, velho. É difícil ter prestado atenção. Fora que é assim, né? Coloca o gênio que nos trouxe Avatar, assim, Jake Sully, atuando com Schindler. Chega a ser triste, né, cara? Você vê o Perseu tentando. Ele tenta, e ele tenta, e não dá, cara. Fica curto. É triste. Acho que o escorpião tem mais emoção do que o Perseu. Com certeza. Não, mas o Perseu consegue juntar a sobrancelha e fazer pam, pam, pam. É. E agora voltamos. Vocês conseguiram fazer com que o Leonice atuasse mal nesse filme? Ah, o Leonice estava precisando pagar a reforma do banheiro, né? É. Pintar a casa, trocar a porta. Ele não vai fazer o Battleship agora? Nossa, é verdade. Futuro review nosso. Tem um filme baseado em Batalha Naval. Não, eu não posso confirmar se o Leonison tá aí, não sei se eu me lembro. Mas eu acho que a Rihanna tá nesse filme. Nossa, hein? Vou assistir. Vai ser do caralho isso, eu preciso ver. Ela foi fazer show no navio? Ah, não sei. Não sei. Isso e Comandos em Ação 2. Ah, isso eu quero ver. Comandos em Ação 2 vai tá foda. Voltando. Nessa, aí voltamos, papinho com Zeus entrega a moedinha. E aí Perseu volta e um dos irmãos Borat chega pra ele e fala: olha, meu outro irmão Borat fez um escudo pra você da casca do escorpião. Sabe aquele escorpião que você rompeu com a sua espada sem fazer muito esforço? E a gente cortou eles com o nosso machado? Então, o casco deles é foda. É mais leve que qualquer metal e mais resistente que qualquer aço. Não é. Não é. Ele rompeu com o braço? A gente viu. Não é. Ele sai de dentro do escorpião sem o menor esforço. Agora uma dúvida que eu tenho. Por que que o irmão Borat só fez um escudo de escorpião? É o mesmo modo do Pegasus. Era presente pra ele. É o mesmo modo do Pegasus, mas os escorpiões que eles mataram ficaram lá. Jogados. Era só pegar. Se é mais leve que metal, é mais fácil carregar que escudo. Uhum. Bota em cima da pilha do Eusébio e traz. Não tem problema. Amarra no camelo! Que ninguém tá precisando, né, velho? O camelo, quem tava de camelo? Era os Jin lá. Não, mas eles são os pilotos do escorpião? É. Eu acho que numa das cenas cortadas. O Eusébio tava de camelo, né? O Eusébio tava no camelo. O Eusébio e a cara. Eu acho que numa das cenas cortadas a gente veria o Eusébio carregando o camelo, na verdade. Porque o camelo é muito precioso pra ficar se cansando. Isso é outra coisa, esse negócio dos escudos é interessante. Porque em nenhum momento eles. Em nenhum momento eles percebem a gravidade da missão deles, né? Tá todo mundo cagando, tipo, vamos salvar o mundo. Foda-se, por que não? Agora vamos todos atravessar o rio Stige, com a moedinha que Zeus nos deu, que eu ainda não entendi, por que Katsu Zeus tá ajudando? Ele ajuda, depois ele vai lá, solta o cueca e depois ele vai. Ele tem que desvirtuar. Porque é bipolar, não, Zeus é bipolar. Ele tem dupla personalidade. É um personagem muito complexo. Esquizofrênico. Personagem complexo. Isso. Muitas camadas. É. Não entendemos as camadas. Ele ajuda, depois ele te foge, ele ajuda de novo. Ele. Isso, vamos lá, filhão. Vou botar só mais um obstáculo pra você. Peraí, filhão. Não, peraí, mas eu preciso matar os humanos. Ah, mas você vai junto. Porra. É. Escolhe um lado, não, caralho, fácil. Pelo amor de Deus. Deus não foi fácil, né? Ele foi enterrado vivo, foi enterrado no mar, a família morreu afogada. Zeus tava cagando pra ele, né? Até aquele momento. Ele não sabia. Ah, não. Zeus come a mulher do rei e não sabe que pode vir um filho dali. Não, ele não conhece. Ele já não teve outro. Hércules nunca existiu. Tipo, o Zeus não teve outros filhos. Ah, não, eu sou quase infértil, não tem problema. Vou comer aquela ali, então pega nada. Pega nada. Dá uma sacaneada no rei, tá tudo certo. Detalhe, ou o filho... Voltando àquela cena da mulher engravidando de Zeus. Ou o filho nasceu na hora, ou o rei parou e esperou a criança nascer. Mas foi isso que aconteceu. Por quê? Por quê? Se ele jogar no mar. O que ele ficou esperando? Era o tempo de construir o caixão, era esse? Nossa, 9 meses pra construir aquele caixão. Pra chegar no Egito demora. O aborto era proibido, né? Não, mas ele matou a mulher. Ele mata a mulher. Ele joga no caixão. Mas depois ele esperou a criança nascer. Ou a criança estourou do peito dela igual um alien, sabe? Não, esperou a criança nascer. 9 meses, velho, porra. É 9 meses pra você se vingar é muita coisa. Com a mulher ali... Grávida. Imagina a situação. Ah, vai saber o Léo que ela não jogou nesse. Você tava bêbado, você não lembra. Mas ele viu Zeus pelado voando. Diazinha. Diazinho, o braço dele virazinha. Bunda! Não, ela bunda falou, pra porta! Ué, ela deve ter jogado uma conversa nesse, senão era é alucinação. Era você ali, você que saiu voando. Vamos lá, continuando, vamos atravessar o Rio Estige. E aí eles jogam cara ou coroa com a porra da moeda, que eu não sabia que existia cara ou coroa na época da Grécia Antiga, mas é nóis. E aí o Darth Vader de madeira pega a moeda, joga, faz peixe rei, né? Porque ele não podia só jogar na água. Ele tem que pegar aquele impulsinho e jogar com o pulso. Só jogar. Não, mas por quê? Pra moedinha vir no nosso rosto e você fala, olha, 3D é foda, puta que pariu, olha a moeda, parece que tá aqui. Né? Meu... Esse filme não tem 3D, você cara. Por que a gente viu em 3D? Não tem 3D esse filme. Você pegou a moedinha no ar? É, tentei pegar a moedinha. Fiquei tentando desfazer o cachinho na barba do Leonisso. Aí continuamos, agora temos toda aquela cena com a Ayle, a quase pegação, que é totalmente sem graça, dela tentando ensinar o Perseu numa cena de trem de 2 minutos de novo, a matar a Medusa. E aí, uma coisa que me incomodou na Ayle, desde o começo até o fim do filme, ela parece que tá com uma lágrima presa no olho. O tempo todo. É o ponto de luz da maquiagem. Porra, no meio do olho. Ela parece que ela tá com uma lágrima ali. Parece que ela vai chorar. Isso me distrai, falando assim, fica torcendo pra cair. Cai logo, cai. E não cai. Mulher não fala, é foda. Ninguém avisou, parece que ela tava com remelinha, né? Remelinha, é. Aliás, uma coisa, a gente mal viu, né? Mas o Caronte parece o Scorpion do Mortal Kombat. Exatamente, a gente sem a máscara. Quando ele arranca e cospe fogo. Igualzinho o Caronte no filme. Ele seria interessante, eu gostaria de conhecer a história do Caronte. Mais legal, como é ser um barco, né? Porque ele é um barco. No filme ele é um barco. Isso é interessante, eu gostaria. E uma coisa também, e se o Caronte é um barco, como que ele tem porão? O que é o porão? Onde é que eles estavam ali treinando pra lutar com a Medusa? Você já entendeu. Não, o Caronte. Barqueiro, eu sei. Barqueiro, ele é um barco. No filme ele é um barco. Ele é o barco. Firmeza? E ele tem um porão. O que é esse porão? Onde eles estavam lutando dentro? Caindo em cima daquele ouro? Né? Que será? Que porra era aquela? Cê, né? É, sei não. É o pinto do Caronte? É o espaço pra ele? É o intestino do Caronte? Pode não ser o pinto, pode ser uma outra parte. Caronte, pode ser. Pode ser. Pode ser uma mulher. Como a Pri fala, talvez a gente descubra no 2. Vamos lá explorar os momentos íntimos de Caronte. Onde que você põe moeda? Não é no cofrinho? Não no meu. E nos intestinos de Caronte temos um momento de amor com Perseu e Ar. Eu vira. E menos emoção que um jogo de canastra. Sim. É chato demais. Tipo, ele deita em cima. Ela olha com aquela lágrima presa no olho. Nada acontece. Ninguém reage. Nenhuma sobrancelha juntinha pra mudar a música. Ah, ele reage porque ela manda ele parar com a tempestade. Opa. Ai, puta que pariu. Às vezes ela sentiu alguma coisa ali. É por isso que eu tô falando, já calma aí a tempestade. Opa, baixa aí. Mas, pinto duro, você põe a mão no peito e pede pra acalmar? Ela empurrou ele. Se você colocar ali, o negócio vai, né, pior a situação. Não, você empurra. Sei lá, chuta, ajoelhado, qualquer coisa. Tipo, não põe a mão no peito carinhosa. É cego, você bate e ela encolhe. É isso, ele não sabia, não. Ele não põe a mão no peito e fala assim, acalme a sua tempestade. Não, é desencosta seu pinto de mim, por favor. Não dá pra falar isso no cinema, né? desencocha, sai de cima. Tira essa merda daí. Coisa, tira essa merda daí. Você está feliz em me ver? Tem um monte de jeito de dizer isso. Você trouxe uma lanterna? É. Essa é uma lanterna ou um rolo de moedas? Ou você está infeliz em me ver? E aí agora temos, né, discurso no barco, super emocionante, de Perseu para todo mundo. E aí o Draco vira para ele e fala assim: você nos trouxe até aqui, agora vamos até o fim. O que que o Perseu fez até agora? Nada. Ele caiu dentro de um escorpião. Foi isso. O escorpião dá uma barrigada nele, ele entrou. Foi isso, isso que aconteceu. E o escudo de isopor, né, da pele de escorpião. É muito, cara. Aonde foram 163 milhões? A porra do orçamento do filme, 125 milhões. Aonde foram 125 milhões? Porque o 3D é um lixo. A roupa é de borracha, os escudos são de isopor. Foi pra fazer a chuva. Não, pra o fazer diretor, a asa do Pegasus. Foi o filme foi patrocinado pelo, né, políticos de São Paulo. Super faturado pra caralho. Pra fazer a fumaça da borboleta da morte. Não, pra fazer cachinho na barba do Poseidon. E o Pega Rapaz. Ó, com maquiagem e cabeleireiro eles gastaram uma grana. Gastaram. Você já imaginou pra fazer? E o Neha Oscar, né? Maquiagem. É. Melhor tá cabelo. Firme, porque aquele final alternativo que tem. Ah, não, calma. Chegaremos ao final alternativo. Não, eu sei, mas você vê o Pegasus ali, você vê que ele tá preso com fita crepe. Não, é sensacional. Vamos chegar no final alternativo, calma, não precisa apressar. E aí agora partimos pra luta contra a Medusa. Teve todo treino do Caronte, a gente pula caminho, não tem desafio nenhum, é só assim, ah, chegamos no barco, não aconteceu nada, pega o barco, vambora. Só Medusa, tipo, não tem mais nada naquela merda. Temos um templo para a Medusa. E assim, o templo da Medusa, tipo, dentro de um vulcão. E eles levam um maluco feito de madeira pra dentro do vulcão. Por que ele não pega fogo? Só de passar perto, ele devia estar em chamas. Aí ele ia vir correndo, igual um soldado descendo a montanha dos escorpiões, sabe? Fazendo. Together, on fire. Porra. Só de passar. Entrar. Entrou, bof, tocha humana. Aí não precisa lutar, né? Só joga ele em cima da Medusa e acabou a briga. Ah, e nessa cena. Começa a morrer todo mundo. Todos os camisas vermelhas começam a morrer juntos. Eusébio, maluco que pegou fogo. Quem é esse aí? Ixas é o da flautinha, não é? Ixas é o que morre antes do Eusébio. Olha, lembrou o nome. É porque eles falam o nome. É. Todo mundo que vai morrer, eles têm que falar o nome. Ou fala o nome ou grita. Por exemplo, primeira vez que o maluco de madeira lá dá uma despencada e o Perseu segura ele, ele grita: Solon! Quem é Solon? Por que ele cai? Quem é Solon? É o cara que tá pegando fogo? É o piadista. Quem é o piadista? O piadista é o que ele chega lá do lado, agora que eles estão lá na casa da Medusa. Ele vai e faz lá, que é o arqueiro melhor que existe. Só que ele para do lado de uma estátua do cara, que não é uma posição. Ele é. Só que não é nada motivante. Ele olha, pedra. Por que eu fui aprender o nome desse cara agora? Tipo, ele vai morrer. Ele já morreu. Já morreu, virou pedra. Por que eu fui aprender o nome dele? Qual a relevância dele? Você aprende o nome do pessoal quando ela morre. É pra lembrar, ó, esse aqui, depois morreu. Que eu vi nos créditos, olha, era aquele. Olha, ele gritou tão bem quando ele tava caindo. Merecia um Oscar por esse grito. Outra coisa que me incomodou: estamos na Medusa. Por que ela tem um arco e flecha? É igual o cara do que despedaça a pessoa com a mão e tem uma espada. Por que ela tem um arco e flecha? Não sei. Por que ela tá de biquíni se ela é uma cobra? Pois é, né? Ela tá pelada no ela corpo tem todo. Não, ela tem peitos e ela tem um biquíni feito de pele de cobra. Eu não sei, a cara dela é a mesma da princesa lá da ilha. Ah, economia de personagem. Economia de ator, isso, aliás. É, ela só é em animatronic, né? Não, é um CG lindo, muito perfeito, super legal. Mas, eu não... Cara, e assim, ela tem um arco e flecha. E onde ela carrega as flechas? Silêncio, porque todo mundo pensou a mesma coisa. É. Todo mundo pensou em alguma coisa. Eu não sei, eu acho que podiam ter usado a Medusa, a que fez lá no Perseu, a Percy Jackson. A Uma Thurman convencia muito mais do que aquela lá. Nossa, cara. Medusa ou Uma Thurman? Ela já foi a venenosa, depois subiu pra Medusa. Não, ela, cara, é assim, a única coisa boa que ela fez na vida dela foi Kill Bill, né? Que o Tarantino empurrou ela, filme à frente, assim, falar: vamos lá, filha. Força! Não foi só que o Bill. O que mais que tem de bom? Pulp Fiction. Ah, ela aparece dois minutos em Pulp Fiction. Ela fez. Mas o personagem dela não valia a pena lembrar o nome, cara. O que, que ela tem de legal? Ah, ela cheira a heroína e desmaia. Ah, ela fez perfeita de graça. Vai se fuder. Eu sei, sua comédia romântica. Vai se fuder. Pô, ela era venenosa. Pois é. Pois é. Então, e agora temos um momento de racismo número... alguma coisa? Alguém tá contando? Não. Paramos de contar. Momento de racismo. O Darth Vader de madeira agarrado pela Medusa. Ele dá uma risadinha. Ela tenta transformar ele em madeira. Tenta transformar ele em madeira, não consegue. E aí ele dá uma risadinha. Mostra o coração dele. Fala, together. Faz um... final. E... acabou. Ataque suicida, homem-bomba. Porra! Só porque ele é um oriental barra árabe, ele precisa explodir? Ele não podia pegar fogo? O peito dele de explodiu ainda. É, o peito dele explodiu. Ele fica bem gráfico assim, né? Tipo, olha, é um colete explosivo. Ele morre. Agora, nesse filme, nessa parte aparece uma coisa que ninguém tinha mencionado até agora. O escorpião gigante era espelhado por dentro. Ah, é verdade. E espelhado pra caralho, não é tipo um pouquinho espelhado. É, que dá pro Perseu ver a Medusa, né? É, então ele era o quê? Uma ostra? Era uma ostra com patas, né? Pode ser da mutação do sangue ali. Nossa, cara. Ou o Borat 2 lixou muito bem, puliu ali. Os irmãos Borat. Porque como é que eles fixaram a alça no escudo? Não sei, não mostrou a alça. Mas cara, a alça, faz um buraco, porra! A alça você faz um buraco, limpa a gosma verde. Mas não é um negócio buraco mais duro que existe? É. Como vamos ver daqui, tipo, duas cenas, não. O negócio aguenta um golpe. É. Né? E vai lá, Perseu dando golpe super. Sim, game master. É. Corta a cabeça da Medusa e faz cara de fodão, olhando a Medusa pegar fogo no vulcão. E ele ignora que todo mundo que tava com ele morreu. Acabou de morrer. Todo mundo. Por quê? Porque ele não quis usar os presentes dos deuses. Ele, agora quando o mundo morreu, vamos usar. Agora dá. Aí o Homem Gollum volta, que é o rei do chifre na cabeça, e ele arrebenta o escudo do Perseu. Assim, primeiros tá golpes. Ele tá com uma... não sei. Ele improvisou um tipo de lança, assim, um tipo de lâmina na mão dele. Ah, tipo, o Capitão verdade. Gancho. Ele isso. Tinha um gancho, legal. Ele usa isso. Usa pra matar a Ayo. Ou a Elvira, Ayo, Ayo, Ayo, Ayo, Ayo. Mas ele usa a espada dele pra fazer isso. Não. Ele usa a espada. Ele usa a espada. Que ele usa de partida? Então vamos lá. Agora ele além de, tipo, ter uma espada, ele tem um gancho. Corta a mão direita dele. Esquerda. Não, a direita. É a esquerda que corta. Então é a esquerda. Irrelevante. Uma mão, a outra taca a espada. É a esquerda que corta, ele usa a direita. Então, ele taca a direita com a espada e na outra ele tem um gancho. Uhum. Ele acabou de perder a habilidade de destruir, tipo, arregaçar uma pessoa no meio, é isso? É, porque tipo, nas duas mãos agarrada. É, mas não, mas cara, se você tem um gancho e uma mão fodida, enfia o gancho e arrebenta com a outra mão. Agora, tem um gancho e uma espada. O que você vai fazer? Fura, fura. Fura e rasga, né? Pela merda. Você ainda não consegue destruir a pessoa no meio, igual ele fez. Não dá fatality mais. Ele deu fatality na área. Não. Ele furou ela de trás pra frente. É, no Mortal Kombat é um fatality. Não, não é não. Não é não. É um golpe legal só. É uma dúvida que eu tenho do ataque da Medusa. Se você sorri quando você tá virando pedra, você racha a pedra? É. Por quê? É porque tá contorcendo os músculos dentro, né? Tá virando pedra. Mas não faz sentido. Você tá virando pedra. É de fora pra dentro. Não. Não, é. Não. É. O crack vira de dentro pra fora. Não, o crack não vira de fora pra dentro. Mexe a mão. Não. Vem daqui, vem do braço pro pulso, não do pulso pro braço. Mas eu não tô falando, eu tô falando de camadas. Camadas. Epiderme, hipoderme, músculo. Estamos osso. Analisando biologicamente como, sim, alguém vira uma pedra pela Medusa. Tamo mal. Perseu lutando contra Homem Gollum, pega a espada super mágica dele e ganha superpoderes. A espada. Por que ele dá a espada? Por que, que a espada dá superpoderes? Não sei, não, eu acho que não é superpoderes. Me pareceu uma espada do He-Man. Não, mas. Não, é um sabre de luz grego, como o Edu falou. Mas ele assim, do nada ele começa a pular na parede, pula e dá um salto pra trás, e pula e mostra a cueca pra câmera toda, assim, esfrega a bunda na câmera, e gira pra lá, gira pra cá e não sei o que. Dá uma espadada no maluco, tipo, o cara nem acerta ele mais. A espada dos superpoderes. Ele enfia a espada no cara e o cara vira um santo. Ele esqueceu que o Zeus foi lá e comeu a mulher dele. Tipo, foda-se. Não, na hora que ele entra com a espada no cara, sai tudo de ruim. Sai dele, entendeu? Tudo bem, mas Zeus ainda comeu a mulher dele. Ah, mas teoricamente ele perdoou. Sei lá. Saiu tudo dele e ele ficou bonzinho de novo. A espada branca, espada do bem. Sério? Canivete dos deuses? O mal dele. Nossa. O Hades pôs. Mas ele já era mal antes do Hades. Quem fudeu ele foi Zeus. Zeus deu o raio e ele virou aquela merda. Não, mas o Hades deu uma baforada. Deu uma baforada, ele deu veneno. Então, a espada quando entrou nele tirou o veneno. Mas ele já tava puto antes. Ele ficou menos puto. E vira um santo e morre. A espada curou ele, tirou os machucados dele lá, o dedo de vela, como vocês falaram. Foi. Homem derretido. Isso. Tudo bem. Aí o fulaninho lá morre. Aí a Io Elvira. Eu estou repetindo nessa ordem pra ficar bem fixo. Morre. Vira fumacinha. É. Não sei porquê. Porque ela só foi amaldiçoada com não envelhecer. Ela não era uma entidade. Pois é. Divina. Né? E aí do nada. O Pégaso acha Perseu. Sim. Este cavalo tem GPS. Que ele estava na puta que pariu. Eu acho que ele tem uma conexão aí com a espada. É que nem o cavalo. Ah, conexão com a espada. É, eu acho. Porque os dois não são presentes divinos. Tudo bem, aí ele faz o quê? Quando o cavalo chega, ele põe a espada no cavalo e usa de manche, é isso? Pra voar? Deve ser. É, ele é tipo uma chave, né? Pra ligar o cavalo. Ah, meu, a regra da espada desmontar quando você solta vai pra merda. Porque a Ayo tá morrendo. Espeta a espada no chão, a espada fica lá. Aí ele pega a espada, vai subir no cavalo, ele embainha a espada e a espada fica inteira. Ele não, tipo, ele devia pegar e enfiar no bolso, assim. Ele joga pra cima, ela vira uma merdinha, enfia no bolso, antes ela virar uma espada de novo e enfiar na perna dele. Agora sim, release the Kraken. Acabamos de release the Kraken. E uma coisa, eu acho que a galera de Argos não entendeu muito bem a regra, né? Tipo, era, sacrifiquem a princesa que não, o Kraken não aparece. Eles entenderam, vamos sacrificar a princesa quando o Kraken aparecer. Tipo, a princesa ficava pendurada e tal. Hare Krishna grego praticamente não sente a queimadura na mão. Sente sim, sente sim. A hora que o cara vai pegar ele, ah! Não, mas ele sente só aquela hora. Não, ele vai carregando. Ele sente sim. Ele vai carregando a princesa com a mão queimada. Ah, mas aí vai ele tá carregando, ela. Ninguém segurou na mão dele. Não, mas ele tá relando a pele queimada nela, não. Do mesmo jeito. Não dá pra entender. É. Não dá pra entender. Agora Voldemort e Schindler lutam no tabuleiro de jogo da vida. Uhum. Fica aquela. É sem graça, né, cara? Eles não chegam assim porrar nem nada. É, o Voldemort tá sem a erva, né? Na cabeça. Porque a voz dele fica mais forte. Aí ele fica fodão. É, já. Fala com a voz mesmo, né? Não sussurra. Então, aí é assim, temos o clichê de cinema número 38, que é herói cavalgando a partir do pôr do sol, entardecer, eclipse, que seja, voando em seu cavalo preto. E uma dúvida que eu tenho. Você tá voando no Pegasus. Como é que você controla ele pra cima e pra baixo? Apertadinho pra frente, ele vai. Apertadinho pra trás, ele sobe. Não, mas ele faz umas viradas tipo caça. Como é que ele faz? Ué, como é que o cara abraça no avatar? Abraça o pescoço do cavalo e se joga? Ué, tipo, ele puxa o rabo do cavalo. Você queria botar sela no Pegasus? Sim! Uma sela com uns buracos assim do lado pra passar não, asa. Ele aprendeu a não, mesmo assim, mesmo com sela, como é que você vai virar ele pra cima e pra baixo? Cabresto. Não, mas cabresto é pra frente e pra trás só. É anda e para. Não. O Avatar não pulgava ali o rabinho dele com o rabinho do bichinho? Mas não estamos no Avatar. Vou te levar numa prova de tambor, de cavalo. Mas o cavalo vai pra frente e pra trás, não vai pra cima. Mas ele vai pra um lado, pro outro. Então, mas o meu problema é, como é que você controla o cavalo pra subir e pra descer? Você fala pra ele, sobe e desce? Ué, ele fala, ele é o Pegasus, ele entende. Ué, ele entende, agora que ele fala, a bolsa, rápido, a bolsa. E aí ele vai atrás da bolsa. O cavalo fala então, caralho, se ele entende, ele devia falar. Vamos pra Paísia logo. Ele voa, ele fala, ele entende. A partir do momento que ele voa, devia ter uma espada e uma armadura também. Ele devia ser feito pelo Ed Murphy. Feito pelo Ed Murphy. Seria muito bom. Ou pelo Chris Rock, igual a zebra do Madagascar. Ah, irmãos Borat aparecem num breve momentinho em cima do escorpião. Que é escroto, tipo, é inútil. Tipo, olha, tão úteis. Abandonaram a gente antes da última luta boa. O roteirista lembrou que eles existiam nessa hora. Olha meu clichê racista. Não, olha, e o irmão Borat 1 lá tá com cabelo solto, né? Ah, foda-se, cara. Tá a derrota, mas tudo bem. Irmãos Borat é foda. E temos o Kraken, que é um inimigo pior do que os inimigos do Motoqueiro Fantasma. Tipo, ah, Kraken, você é fodão, olha só, destrói meia cidade, o seu tentáculo, tartaruga ninja com tentáculo. E quebra daqui, quebra dali. Olha pra essa porra, perdeu. É isso, olha pra essa porra, virou pedra. Não tem luta. Ninguém corre por cima dos tentáculos. Isso. Ninguém atira no bicho. Por quê? Porque o Perseu levou todos os soldados, né? Os que tinham sobrado. Uhum. E morreu todo mundo lá na porra da Medusa, né? Isso. Ele parece um daqueles monstros do God of War. God of War, então, mas deviam ter corrido por cima do... É, agarrado os pelinhos, né? É, porra, seria muito legal. E aí, do nada, a espada dele lança raios. A espada do Perseu. Como que ele descobriu que lança raio? Ele veio lendo o manual em cima do Pegasus, né? Ele puxou o manual ali. Ah, não, peraí, deixa eu pegar no porta-mala aqui do cavalo, porque ele tá ligado com a porra da espada mesmo. Manual ali, bitelo, veio voando ali no Eclipse e lendo aquela merda. E só eu acho assim, quando cai o Perseu e a princesa com o cavalo, ele podia, em vez de bater pra jogar água, dar uma mijada neles. Ficaria muito mais legal. Isso é uma coisa que valeria a pena assistir em 3D. Você não gostaria de ver o cavalo naquela lavada? Você queria, né, que ele levantasse a patinha também? Seria legal. E jogasse areia imaginária? Sim. Caso, areia real, né? Areia real. É. Já tô na praia, né? Tô na praia. Não, tudo bem. Cara, mijada de cavalo, você não queira saber. Não, mas eu não ia ser em mim. Nossa, você ia ser neles. Saber. Ia ser divertido. Cheiro, aquele cheiro insuportável que me remete aos meus velhos. Mas é isso que eu ia falar. Ele bate a pata perto do pé do Perseu. Se você vê a água pulando numa altura ali de o quê? Uns 10 centímetros, 20 centímetros no máximo. O Perseu deve ter quanto? 1,70 em alguma coisa? A água vai Como pra é cabeça. Que a água vai pra cabeça? Água mágica. Não é o que vocês estão me falando até agora? Isso aqui é mágico. Tá ligado a não sei o quê. Então, a água tá ligada ao cavalo. O cavalo, a água é mágica também. Aí temos um último, a última conversinha de Perseu e seu pai. Depois daquela cavalgada pro pôr do sol ridícula de novo. E aí o Zeus faz um discursinho, tipo, olha, vamos ter uma sequência. E aí ele estica a mão e vai embora, tipo Michael Jackson. Pá, cai um raio e ele some, tipo, Siegfried Roy, assim. Ah, acabou o truque, ah, ilusionista. Sensacional, muito fabuloso, cara. Muito. Terceira referência, Priscila Handler, né? Quarta. Quarta, desculpa, as pessoas estão contando. Então tá ótimo. É isso aí. Tchau, pessoas. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.